CD 16. Capítulo 16. Godric's Hollow. Quando Harry acordou no dia seguinte, levou vários segundos até lembrar o que acontecera. Depois desejou, infantilmente, que tivesse sonhado, que Rony continuasse ali e jamais tivesse partido. Contudo, ao virar a cabeça no travesseiro, viu a cama do amigo vazia. Ela parecia atrair o seu olhar como um cadáver o faria. Harry pulou de sua cama, evitando olhar a de Rony. Hermione, já ocupada na cozinha, não desejou a Harry um bom dia, mas virou depressa o rosto quando ele passou. Ele partiu, disse Harry de si para si. Ele partiu. Sentiu necessidade de repetir a frase mentalmente enquanto se lavava e se vestia, como se com isso pudesse embotar o abalo que sofrera. Ele partiu e não vai voltar. E essa era a verdade pura e simples. Harry sabia que os feitiços de proteção impossibilitariam que Rony os reencontrasse quando saíssem desse lugar. Ele e Hermione tomaram café em silêncio. Os olhos dela estavam inchados e vermelhos. Parecia não ter dormido. Depois, eles guardaram seus pertences. Hermione, demorando-se. Harry sabia porque a amiga queria prolongar o tempo à margem do rio. Viu-a várias vezes erguer a cabeça esperançosa e teve certeza de que se iludia, pensando que ouvira passos apesar da chuva pesada, mas ninguém de cabelos ruivos aparecera entre as árvores. Toda vez que Harry a imitava, olhando para os lados, pois não podia deixar de alimentar esperanças, e nada havia exceto a mata lavada pela chuva, outra pequena parcela de fúria explodia em seu peito. Ouvia Rony dizendo, pensamos que você soubesse o que estava fazendo. E retomava a arrumação das coisas, sentindo um bolo na boca do estômago. O rio barrento ao lado estava subindo rapidamente e logo transbordaria pelo barranco. Demoraram-se uma boa hora além do horário em que normalmente deixariam o acampamento. Por fim, tendo rearrumado a bolsinha de contas três vezes, Hermione pareceu incapaz de encontrar outras razões para retardar a partida. Ela e Harry se deram as mãos e desaparataram, reaparecendo em um ursal na encosta de um morro assolado pelo vento. No instante em que chegaram, Hermione largou a mão dele e se afastou, sentando-se por fim em um pedregulho, o rosto nos joelhos, o corpo sacudindo. Harry sabia, por soluços. Parou para observá-la, imaginando que devia consolar a amiga. Mas alguma coisa o manteve pregado no chão. Por dentro sentia-se frio e tenso, revia a expressão de desprezo no rosto de Rony. Saiu então caminhando pelo ursal, descrevendo um largo círculo em torno da aflita Hermione, lançando os feitiços de que ela normalmente se encarregava para garantir a proteção de todos. Nos dias que se seguiram, eles não falaram em Rony. Harry estava decidido a jamais voltar a mencionar o nome dele, e Hermione parecia entender que não adiantava forçar o assunto, embora, por vezes, à noite, quando achava que Harry estava dormindo, ele a ouvisse chorar. Nesse meio tempo, ele se habituou a tirar da mochila um mapa do maroto e examiná-lo à luz da varinha. Esperava o momento em que o pontinho com o nome de Rony reapareceria nos corredores de Hogwarts, comprovando que retornara ao confortável castelo protegido por sua condição de sangue puro. Contudo, Rony não aparecia, e passado algum tempo, Harry viu-se examinando o mapa simplesmente para ver o nome de Gina no dormitório feminino, se perguntando se a intensidade com que o fitava poderia penetrar o sono da garota, se de alguma forma ela poderia saber que estava pensando nela, desejando que estivesse bem. Durante o dia, eles se ocupavam com tentativas para determinar os possíveis esconderijos da espada de Gryffindor, mas quanto mais discutiam onde Dumbledore poderia tê-la guardado, tanto mais desesperadas e improváveis se tornavam as suas especulações. Por mais que vasculhasse o cérebro, Harry não conseguia se lembrar de Dumbledore mencionando algum lugar onde pudesse esconder alguma coisa. Havia momentos em que ele não sabia se estava mais zangado com Rony ou com Dumbledore. Pensamos que você soubesse o que estava fazendo. Pensamos que Dumbledore tivesse lhe dito o que fazer. Pensamos que você tivesse um plano de verdade. Harry não podia esconder de si mesmo. Rony tinha razão. Dumbledore não lhe deixara virtualmente nada. Tinham descoberto uma Horcrux, mas não os meios para destruí-la. As outras continuavam tão inatingíveis como sempre tinham estado. A desesperança ameaçava engolfá-lo. Espantava-se agora ao pensar em sua presunção quando aceitou o oferecimento dos amigos para acompanhá-lo nessa viagem tortuosa e inútil. Nada sabia, nada lhe ocorria, e estava constante e dolorosamente alerta ao menor sinal de que Hermione também estivesse prestes a lhe dizer que estava farta, que ia embora. Passavam muitas noites praticamente em silêncio, e Hermione adquiriu o hábito de tirar o retrato de Phineas Nigellus e aprumá-lo em uma cadeira, como se ele pudesse preencher uma parte do enorme vazio que a partida de Rony deixara. Apesar da afirmação anterior de que jamais tornaria a visitá-los, Phineas Nigellus parecia incapaz de resistir à oportunidade de descobrir mais sobre as atividades de Harry, e consentia em reaparecer de olhos vendados, a intervalos irregulares. O garoto sentia-se até satisfeito de vê-lo, porque era uma companhia, ainda que do tipo depreciativo e sarcástico. tinham prazer em saber o que estava acontecendo em Hogwarts, embora Fineus não fosse o informante ideal. Venerava Snape, o primeiro diretor da Sonserina depois dele próprio, a assumir a escola. E os garotos precisavam se cuidar para não criticar nem fazer perguntas impertinentes sobre Snape, ou Fineus abandonaria imediatamente o retrato. Contudo, ele deixava fragmentos de notícias. Pelo visto, Snape estava enfrentando uma insubordinação menor, mas constante, de um núcleo de alunos irredutíveis. Gina fora proibida de ir a Hogsmeade. Snape restabelecer o velho decreto de Umbridge de proibir reuniões de 3 ou mais alunos, ou quaisquer associações estudantis informais. De tudo isso, Harry deduzia que Gina e, provavelmente, Neville e Luna estavam fazendo o possível para dar continuidade à armada de Dumbledore. Essas mínimas notícias faziam Harry desejar rever Gina com tanta intensidade que chegava a lhe doer o estômago, mas o faziam também pensar em Rony e em Dumbledore, e na própria Hogwarts, da qual sentia tanta falta quanto da ex-namorada. De fato, quando Fineus Nigelus falava das medidas radicais do diretor, Harry sentia uma loucura que durava uma fração de segundo, em que simplesmente imaginava voltar à escola para se engajar na desestabilização do regime de Snape. Ser alimentado, ter uma cama macia e outros no comando parecia-lhe, no momento, a perspectiva mais maravilhosa do mundo. Lembrava-se, então, de que era o indesejável número 1, que havia um prêmio de 10 mil galeões por sua captura e que entrar em Hogwarts esses dias era tão perigoso quanto entrar no Ministério da Magia. Na verdade, Fineus Nigelus enfatizava esse fato involuntariamente quando inseria perguntas importantes sobre o paradeiro de Harry e Hermione. Sempre que fazia isso, a garota enfiava-o na bolsinha de contas. Fineus Nigelus invariavelmente se recusava a aparecer por vários dias depois dessas despedidas pouco cerimoniosas. O clima foi esfriando gradativamente. Por não ousarem permanecer em área alguma por muito tempo, em vez de acamparem no sul da Inglaterra, onde o congelamento do solo seria a pior de suas preocupações, eles continuaram a viajar em zigue-zague pelo país, enfrentando uma encosta montanhosa, onde o granizo açoitava a barraca, um brejo plano, onde a barraca foi inundada por água gelada, e uma minúscula ilha no meio de um lago escocês, onde a neve soterrou a metade da barraca durante a noite. Eles já haviam encontrado árvores de Natal piscando nas janelas de salas de visitas antes da noite em que Harry resolveu sugerir, mais uma vez, a única avenida inexplorada que lhes restava. Tinham acabado de comer uma refeição excepcionalmente boa. Hermione fora ao supermercado com a capa da invisibilidade e, ao sair, escrupulosamente, deixara o pagamento em uma caixa aberta. E Harry achou que ela poderia ser mais persuasível com a barriga cheia de espaguete à bolonhesa e peras enlatadas. Tomara também a precaução de sugerir que durante algumas horas não usassem a Horcrux, que penduraram no beliche ao lado dele. Hermione. Ela estava enroscada em uma das poltronas fundas, lendo os contos de Beedle, o bardo. Harry não conseguia imaginar o quanto mais a amiga poderia extrair daquele livro, que, afinal, nem era tão longo. Mas era evidente que estava decifrando alguma coisa, porque tinha o silibário de Spellman, aberto sobre o braço da poltrona. Harry picarreou. Sentiu-se repetindo exatamente o que fizera quando, vários anos antes, perguntara à professora McGonagall se poderia ir a Hogsmeade, apesar de não ter conseguido persuadir os Dursley a assinarem a permissão. Hermione, estive pensando e... Harry, você poderia me ajudar aqui? Aparentemente ela não o escutara. Curvou-se para a frente e estendeu-lhe o livro. Olhe esse símbolo, disse apontando para o alto da página, acima do que Harry supôs ser o título do conto. Não podia afirmar, pois não sabia ler runas. Havia um símbolo que lembrava um olho triangular, a pupila cortada por uma linha. Eu nunca estudei runas antigas, Hermione. Sei disso. Mas não é uma runa, e não consta no silibário. Tampouco. Todo esse tempo pensei que fosse um olho, mas acho que não é. Foi feito à tinta. Olhe, alguém o desenhou aqui. Não faz realmente parte do livro. Pense, você já viu isso antes? Não. Não. Espere aí. Harry olhou mais atentamente. Não é o mesmo símbolo que o pai de Luna estava usando pendurado ao pescoço? Bem, foi isso que pensei também. Então é a marca de Grindelwald. Ela encarou o boquiaberta. Quê? Krum me contou que... Harry repetiu a história que Victor Krum lhe contara no casamento. Ela pareceu perplexa. A marca de Grindelwald? Hermione olhou de Harry para o estranho símbolo e novamente para ele. Nunca soube que Grindelwald tivesse uma marca. Não ouvi isso mencionado em nada que tenha lido a respeito dele. Bem, como eu disse, Krum falou que esse símbolo foi gravado em uma parede de Durmstrang e que achava que Grindelwald o tivesse posto lá. É muito esquisito. Se for um símbolo das artes das trevas, que estará fazendo em um livro de histórias para crianças? É bizarro, concordou Harry. E seria capaz de esperar que Scringeouro o reconhecesse. Era ministro. Tinha que ser especialista em magia das trevas. Eu sei. Talvez ele achasse que era apenas um olho, exatamente como eu. Todos os outros contos têm pequenos desenhos sobre os títulos. Ela se calou e continuou a examinar a estranha marca. Harry fez nova tentativa. Hermione? Estive pensando. Quero ir a Godric's Hollow. Ela ergueu a cabeça, mas tinha os olhos desfocados, e isso deu a Harry a certeza de que ainda estava pensando na misteriosa marca. Sim, sim. Estive pensando nisso também. Acho realmente que teremos de ir. Você me ouviu direito? Claro que ouvi. Você quer ir a Godric's Hollow. Concordo. Acho que devíamos. Isto é, também não consigo pensar em mais nenhum lugar onde possa estar. Será perigoso, mas quanto mais penso, mais provável me parece que esteja lá. Ah! O que está lá? Perguntou Harry. Ao ouvir isso, Hermione pareceu tão confusa quanto ele. Bem, a espada, Harry. Dumbledore certamente sabia que você iria querer voltar lá, quero dizer. Godric's Hollow foi onde Godrico Gryffindor nasceu. Sério? Gryffindor era de Godric's Hollow? Harry, algum dia você ao menos abriu História da Magia? Disse ele, sentindo que sorria pela primeira vez em meses. Os músculos do seu rosto lhe pareceram estranhamente rígidos. Eu talvez tenha aberto, sabe, quando o comprei, só uma vez. Bem, como a aldeia tem o nome dele, imaginei que você talvez tivesse feito a ligação, retrucou Hermione. Seu tom de voz agora estava muito mais parecido com o da velha Hermione do que ultimamente. Harry quase esperou que ela anunciasse que ia à biblioteca. No livro tem um trechinho sobre a aldeia. Espere aí. Ela abriu a bolsinha de contas e procurou um momento. Por fim, tirou o seu exemplar do livro-texto de Batilda Bagshot, pelo qual correu o polegar até encontrar a página que queria. Com a assinatura do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia em 1689, os bruxos entraram para sempre na clandestinidade. Talvez fosse natural que formassem pequenas comunidades dentro de uma comunidade. Muitas aldeias e pequenos povoados atraíram várias famílias bruxas que se uniram para mútuo apoio e proteção. As aldeias de Tinworth, na Cornualha, Upper Flagley, em Yorkshire, e Oddery, St. Catchpole, na costa sul da Inglaterra, destacaram-se como lar para grupos de famílias bruxas que conviviam com trouxas tolerantes e, por vezes, confundidos. O mais famoso desses lugares semibruxos talvez seja Godric's Hollow, uma aldeia no oeste da Inglaterra onde nasceu o grande mago Godrico Gryffindor e onde Bowman Wright, um ferreiro bruxo, fabricou o primeiro pomo de ouro. O cemitério local está repleto de nomes de antigas famílias bruxas e isto, sem dúvida, explica as histórias de assombrações que há séculos assolam sua pequena igreja. Você e seus pais não são mencionados, disse Hermione fechando o livro, porque a professora Bagshot aborda apenas os eventos até o fim do século XIX. Mas você está entendendo? Godric's Hollow, Godrico Gryffindor, a espada de Gryffindor, você não acha que Dumbledore teria esperado que você fizesse a ligação? Ah, é. Harry não quis admitir que nem sequer pensara na espada quando sugeriu que fossem a Godric's Hollow. Para ele, a atração da aldeia residia nos túmulos de seus pais, a casa onde, por um triz, ele escapara da morte, e na pessoa de Batilda Bagshot. Lembra-se do que Muriel disse? Perguntou ele após algum tempo. Quem? Você sabe, Harry hesitou. Não queria mencionar o nome de Rony. A tia-avó de Gina, no casamento, a que falou que você tinha tornozelos finos demais. Ah, disse Hermione. Foi um momento difícil. Harry sabia que ela pressentira a menção do nome de Rony. Continuou depressa. Muriel disse que Batilda Bagshot ainda vive em Godric's Hollow. Batilda Bagshot, murmurou Hermione, passando o dedo indicador pelo nome da escritora em relevo na capa do livro de História da Magia. Bem, suponhamos... Ela ofegou tão fortemente que as entranhas de Harry deram uma cambalhota. Ele sacou a varinha, olhando para a entrada, quase esperando ver uma mão forçando a aba de lona da barraca, mas não havia nada ali. — Quê? — exclamou ele, zangado e aliviado. — Por que fez isso? Pensei que, no mínimo, tivesse visto um comensal da morte abrindo o zíper da barraca. — Harry, e se Batilda tiver a espada? — E se Dumbledore a confiou a ela?